CYI-535. Educadora AM. Onda média. 1390 kHz. Sintonia 315 metros. Onda tropical. CYG-364. 4825 kHz. Sintonia 62 metros. Fundação Educadora de Comunicação. Bragança, Pará, Brasil. A voz católica da família paraense. Isso aí, essa aqui é uma homenagem toda especial do VLZ pro pessoal de Bragança. Ao vivo, simbora! Quero tomar banho de açude, quero tomar banho de garapé, quero tomar banho de lagoa, aonde tem muita mulher, simbora! Quero tomar banho de açude, quero tomar banho de garapé, quero tomar banho de lagoa, aonde tem muita mulher. Vou visitar a cidade de Bragança, apelidada de Perla do Caeté. Lá tem de tudo que o mocinho gosta, cachaça boa e também muita mulher. Na minha volta eu vou parar em Peixe-Boi, pra tomar banho naquele lindo de garapé. Venho descendo no Rio do Livramento, vou na casa do Mundoca comer cuco de colher. Aí eu danço um forró bem arretado lá no sítio do Hinaldo, pra mostrar como é que é. Simbora! Quero tomar banho de açude, quero tomar banho de garapé, quero tomar banho de lagoa, aonde tem muita mulher. Quero tomar banho de açude, quero tomar banho de garapé, quero tomar banho de lagoa, aonde tem muita mulher. Vou visitar a cidade de Bragança, apelidada de Pérola do Caeté. Lá tem de tudo que o moço gosta, cachaça boa e também muita mulher. Na minha volta eu vou parar em Peixe-Boi, pra tomar banho naquele lindo de garapé. Venho descendo no Rio do Livramento, vou na casa do Mundoca comer coco de colher. Aí eu danço um forró bem arretado lá no sítio do Hinaldo, só pra ver como é que é. Simbora! Quero tomar banho de açude, quero tomar banho de garapé, quero tomar banho de lagoa, aonde tem muita mulher. Quero tomar banho de açude, quero tomar banho de garapé, quero tomar banho de lagoa, aonde tem muita mulher. Quero tomar banho de açude, quero tomar banho de garapé, quero tomar banho de lagoa, aonde tem muita mulher. Rádio Educadora de Bragança, 60 anos no ar. Alô, Bragança, tô chegando aí, hein? Ha! Eu vou cheio de esperança pra ver a linda Juruteua e abraçar minha Bragança. Eu vou cheio de esperança pra ver a linda Juruteua e abraçar minha Bragança. Terra de gente hospitaleira, povo bom do meu torrão, me espera de braços abertos, com um sorriso no coração. Terra de mulheres bonitas e dos lindos igarapés, areia branca que brilha, lá ficou as marcas dos meus pés. Areia branca que brilha, lá ficou as marcas dos meus pés. Eu vou cheio de esperança pra ver a linda Juruteua e abraçar minha Bragança. Eu vou cheio de esperança pra ver a linda Juruteua e abraçar minha Bragança. Onde eu vejo o sol se pôr e a linda lua surgir, terra da farinha boa, do caju azul e buriti, a festa da marujada, o sírio de Nazaré. Venha conhecer minha Bragança, a pérola do Caeté. Ouvi o canto dos pássaros, que é a mais pura canção. Bragança, minha cidade linda, Bragança, meu coração. Onde vive minha gente, meus parentes, meus

onde vive o caranguejo, siri, o turu, com fartura pra valer. Bragança tem sua beleza e sua cultura, eu vou contar com detalhe pra você. O manguezal, onde vive o caranguejo, siri, o turu, com fartura pra valer. São Benedito é um santo festejado, todo ano a procissão, amarizado e retumbão. Durante a festa você pode encontrar o vatapá e o tacacá com um gostoso camarão. São Benedito é um santo festejado, todo ano a procissão, amarizado e retumbão. Durante a festa você pode encontrar o vatapá e o tacacá com um gostoso camarão. Eu vou ficar pro famoso Ciro de Nazaré. Vou na Febrague, na Feira da Cultura, vou num Garota Pérola, que beleza de mulher. Vou passear, entrar com a Telma no Major e Camutar, pegar minha canoa e passear no Caeté. Na Praia de Ajuruteu, a tomar um banho de mar. Pegar minha canoa e passear no Caeté. Na Praia de Ajuruteu, a tomar um banho de mar. São Benedito é um santo festejado, todo ano a procissão, armário já de netumbão. Durante a festa você pode encontrar o vatapá e tacacá com um gostoso camarão. São Benedito é um santo festejado, todo ano a procissão, armário já de netumbão. Durante a festa você pode encontrar o vatapá e tacacá com um gostoso camarão. Eu vou ficar pro famoso Ciro de Nazaré. Vou na Febrague, na Feira da Cultura, vou num Garota Pérola, que beleza de mulher. Vou passear, entrar com a Teoro, Major e Camutá, pegar minha canoa e passear no Caeté. Na Praia de Ajuruteu, tomar um banho de mar. Pegar minha canoa e passear no Caeté. Na Praia de Ajuruteu, tomar um banho de mar. Essa é a nossa homenagem para a querida Bragança, terra da marujada, do retumbão, as comidas típicas, a terra da linda Praia de Ajuruteu. Tem a ponte do Sapucaia no lindo Rio Caeté. O nosso querido shot, as culturas, os festivais. Um super beijo para esse povo maravilhoso de Bragança do Pará. Rádio Educadora de Bragança, 60 anos no ar. Bragança tem a beleza da mulher, lindo passar a noite nas margens do Caeté, dançando shot no passo da marujada e beijar a namorada na festa do padroeiro. São Benedito é o santo pioneiro, de novena o ano inteiro pra Bragança ser feliz, cair nos braços da menina Juruteu, a nossa duna de areia. Seu encanto de sereia, maravilha do Brasil, foi em Bragança que deixei meu coração. Voltar pra dançar o shot e viver minha paixão. Pão em Bragança que deixei meu coração. Vou voltar pra dançar o shot e viver minha paixão. Bragança tem a beleza da mulher, lindo passar a noite nas margens do Caeté, dançando shot no passo da marujada e beijar a namorada na festa do padroeiro. São Benedito é o santo pioneiro, de novena o ano inteiro pra Bragança ser feliz, cair nos braços da menina Juruteu, a nossa duna de areia. Seu encanto de sereia, maravilha do Brasil, foi em Bragança que deixei meu coração. Pra dançar o shot e viver minha paixão. Pão em Bragança que deixei meu coração. Vou voltar pra dançar o shot e viver minha paixão. Alô Bragança, shoteando no passo da marujada. Hey! Pão em Bragança que deixei meu coração. Dançar o shot e viver minha paixão. Pão em Bragança que deixei meu coração. Vou voltar pra dançar o shot e viver minha paixão. Pão em Bragança que deixei meu coração. Vou voltar pra dançar um short e viver minha paixão. Foi em Bragança que deixei meu coração. Vou voltar. Rádio Educadora de Bragança, 60 anos no ar. Seu Bonifácio convidou a fazer uma voada na Vila do Pescador. Seu Bonifácio convidou pra fazer uma voada na Vila do Pescador. Seu Bonifácio convidou pra fazer uma voada na Vila do Pescador. Molho de pimenta, tantinho pra danar. Tem farinha lavada feita lá no Canutá. Tem gole, tem tainha, tem sardinha de alto mar. Um shot pra dançar com meu amor. Tomar caju a sua até o chão dizer vem cá. Um caldo de turu que faz defunto levantar. Jogar psica fora com um bom banho de mar. Mas eu só vou pra lá se você for. Seu Bonifácio convidou pra fazer uma voada na Vila do Pescador. Seu Bonifácio convidou pra fazer uma voada na Vila do Pescador. Seu Bonifácio convidou pra fazer uma voada na Vila do Pescador. Seu Bonifácio convidou pra fazer uma voada na Vila do Pescador. Seu Bonifácio convidou pra fazer uma voada na Vila do Pescador. Seu Bonifácio convidou pra fazer uma voada na Vila do Pescador. Seu Bonifácio convidou pra fazer uma voada na Vila do Pescador. Rádio Educadora de Bragança, 60 anos no ar. Invadindo igarapés e manguezais, do trapiche chegam barcos coloridos. A euforia toma conta desse cais. O Bragantino mantém suas raízes, identifica com orgulho as tradições. A cidade tem um charme que feitiça, é um paraíso conquistando corações. Das culturas às margens do rio, a comunidade luta com amor e muito brilho. No roçado, no Tijuco ou na maré, o caboclo vai com fé. Curupira dá no pé, Curupira não, Bragantino não tem medo, não pode de assombração. Curupira não, Curupira não, Curupira não assusta, Curupira é ficção. Curupira não, Curupira não, Bragantino não tem medo, não pode de assombração. Curupira não, Curupira não, Curupira não assusta, Curupira é ficção. Na maré cheia, invadindo igarapés e manguezais, no trapiche chegam barcos coloridos. A euforia toma conta desse cais. O Bragantino mantém suas raízes, identifica com orgulho as tradições. A cidade tem um charme que enfeitiça, é um paraíso conquistando corações. Das culturas às margens do rio, a comunidade luta com amor e muito brilho. No roçado, no Tijuco ou na maré, o caboclo vai com fé. Curupira dá no pé, Curupira não, Curupira não. Bragantino não tem medo, não foge de assombração. Curupira não, Curupira não, Curupira não assusta, Curupira é ficção. Curupira não, Curupira não, Bragantino não tem medo, não foge de assombração. Curupira não, Curupira não, Curupira não assusta, Curupira é ficção. Educadora de Bragança, 60 anos no ar. Educadora de Bragança, 60 anos no ar. Negro, eu vou dar no pé, negro, eu vou dar no pé. Vou voltar à boa terra pra banhar no caeté. Negro, eu vou dar no pé, negro, eu vou dar no pé. Vou voltar à boa terra pra banhar no caeté. Vou passear em tua rua Bragança, vou recordar os tempos de molecote, quando eu pegava pelo braço da menina e saía pinotando no salão dançando shot. Negro, vou dar no pé, negro, vou dar no pé, vou voltar à boa terra pra banhar no caeté. Negro, vou dar no pé, negro, vou dar no pé, vou voltar à boa terra pra banhar no caeté. Caeté. Vou comer coco lá no meu Caratapeua. Vou tomar banho lá na praia do Pilão. Vou lá Juruteu, fala com rapaziada. Vou comer pescada assada e cachaça com limão. Neguinho vou dar no pé, neguinho vou dar no pé. Vou voltar a boa terra pra banhar no Caeté. Neguinho vou dar no pé, neguinho vou dar no pé. Vou voltar a boa terra pra banhar no Caeté. Vou me agarrar com uma cabocla suada, dançar tambor no salão da marujada. Tudo irá cobrindo e eu batendo pé no chão. Minha Bragança querida mora no meu coração. Neguinho vou dar no pé, neguinho vou dar no pé. Vou voltar a boa terra pra banhar no Caeté. Neguinho vou dar no pé, neguinho vou dar no pé. Vou voltar a boa terra pra banhar no Caeté. Vou passear em tua rua Bragança. Vou recordar os tempos de molecote, quando eu pegava pelo braço da menina e saía pinotando no salão dançando shot. Neguinho vou dar no pé, neguinho vou dar no pé. Vou voltar a boa terra pra banhar no Caeté. Neguinho vou dar no pé, neguinho vou dar no pé. Vou voltar a boa terra pra banhar no Caeté. Vou comer coco lá no meu Caratapeua. Vou tomar banho lá na praia do Pilão. Vou na Juruteu, vou falar com a rapaziada. Vou comer pescada assada e cachaça com limão. Neguinho vou dar no pé, neguinho vou dar no pé. Vou voltar a boa terra pra banhar no Caeté. Neguinho vou dar no pé, neguinho vou dar no pé. Vou voltar a boa terra pra banhar no Caeté. Vou me agarrar com uma cabocla suada, dançar tambor no salão da marujada. Poeira cobrindo e eu batendo pé no chão. Minha Bragança querida mora no meu coração. Poeira cobrindo e eu batendo pé no chão. Minha Bragança querida mora no meu coração. Poeira cobrindo e eu batendo pé no chão. Minha Bragança querida mora no meu coração. Rádio Educadora de Bragança, 60 anos no ar. Viseu querido, eu vim aqui pra te abraçar. Eu vim cantar um shot pra essa moçada dançar. Eu quero ver a poeira no salão. Quero ver se o bode acendo e a moça andar batendo com cadência o pé no chão. Quando eu desponto no alto do Tapirima, sinto o cheiro da morena, sinto o perfume da flor. Dentro do peito velho, coração agita. Lugar de mulher bonita, de homem trabalhador. Eu vim de longe pra vivar a minha fé. Eu vim pra passar os filhos da Virgem de Nazaré. E recordar os tempos de molecote, quando eu dançava um choque só castigando no pé. Mas quando eu parto levo na mala a saudade, a danada da vontade que me pede pra ficar. Diz eu querido, se eu tiver vida pro ano, eu venho passar o filho e um novo choque cantar. Viseu querido, eu vim aqui pra te abraçar. Eu vim cantar um shot pra essa moça da dançar. Eu quero ver a poeira no salão. Quero ver se o bode acendo e a moça andar batendo com cadência o pé no chão. Quando eu desponto no alto do Tapirema, sinto o cheiro da morena, sinto o perfume da flor. Dentro do peito velho, coração agita. Lugar de mulher bonita, de homem trabalhador. Eu vim de longe pra vivar a minha fé. Eu vim pra passar o círio da Virgem de Nazaré. E recordar os tempos de molecote, quando eu dançava um shot só castigando no pé. Mas quando eu parto levo na mala a saudade e a danada da vontade que me pede pra ficar. Diz eu querido, se eu tiver vida pro ano, eu venho passar o círio e um novo shot cantar. Educadora de Bragança, 60 anos no ar. Educadora. Em Bragança do Pará, 10 horas, 2 minutos. Uma esteira de luz e sob o hino municipal de Bragança, a gente inicia a cerimônia de migração das emissoras que integram a Fundação Educadora de Comunicação. Canal 1390 migra-se nesse instante para 93,7 e a 106,7